querer me ver. Foi você, sabe quem se vingou, na farra se jogou e espalhou que o nosso amor morreu. Adivinha quem já tá em outra e quem já me esqueceu? Nem você, nem eu. Nem você, nem eu. Adivinha quem já superou depois que bebeu? Nem você, nem eu. Nem você, nem eu. Você! Acabou e nunca mais ia querer me ver. Foi você, sabe quem se vingou, na farra se jogou e espalhou que o nosso amor morreu. Adivinha quem já tá em outra e quem já me esqueceu?